We'll be right back. se algumas roupas. Vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias, espírita. Devo seguir até o enjoo. Poço sem ramas, revoltar-me. Maus, poemas, alucinações. nascer diante, raiz e dinheiro, eis no labirinto. Por razão, mistério, presto se desafio. Inverte sozinha anti-euclidiana, uma orquídea forma ser anti-euclidiana, uma orquídea forma ser. Yeah. We'll be right back.